Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, desta vez dedicada quase toda ao novo Batman. Como sempre, estamos com Adriana Delgado. Olá. E Silvia Pina. Olá. Mas finalmente, ele que retorna, António Mendes volta ao programa. Olá. Obrigado, eu sei que fazia cá muita falta. Eu ouvi os últimos programas e achei muito fraquinho. Não achei nada, não achei nada. Rua, já fora daqui. Temos aqui outro ditador. Depois do Tiago e vens do António. Estou em Figueirinha, ele não conta. Não, o Figueirinha não se tem manifestado, portanto ainda não é alvo da minha ira. E não, se não está a chamar, não dizer que não está presente. Isso é rude. Estar a ofender quem não está. Mas eu não estou a ofender ninguém que não está. Eu sempre sei que estou a dizer que não fazemos isso. Ah, pois, exatamente, tens razão. Ora, vamos já dar uma camada de notícias de rajada para despacharmos isto. Rápido, rápido, que nós estamos aqui numa ânsia para comentar o Dark Knight. Ora, confirma-se, depois da tragédia da Aurora, vão haver mudanças em certos filmes e o Gangster Squad é o que sofre mais. A cena climática que tinha um tiroteio num cinema vai ser cortado e vai ser reescrito e voltado a ser feito. Portanto, pelo menos essa mudança já aconteceu. Isto era desnecessário. Isso quero comentar. A América leva mesmo a sério os seus dramas. Alguém se lembra quando havia aquele problema depois da queda das torres, que era aparecerem as torres em qualquer filme? Que era um drama. Sim, sim. E depois, quando passou a inteligência artificial do Spielberg, as pessoas ficavam todas malucas com isso. Sim, não sei, a América leva demasiado a sério os seus problemas. Yeah, nota-se mesmo que nunca levou aqui com guerras a sério como a Europa. Pá, Vlad, tens de ter noção que os únicos... Tirando a guerra da secessão, né, os grandes ataques que a América teve foi o Alamo e o Pearl Harbor, que deram ambos filmes tristíssimos, o com Billy Bob Thornton e o outro com o Ben Affleck. Ora, foi no Billy Bob Thornton. Este não é fácil de pronunciar. Espera aí, calma. Eu ouvi Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, sim. Está na hora do lanche e eu já estou a começar a sofrer os efeitos disso. Será que ele se casou com a Angelina Jolie? Foi bom. No mundo da confeitaria isto é uma excelente piada. Vem um Bad Santa 2. Precisamos tanto disto como de fome. Ora, alguém viu... Eu estou a ver em James Franco nas notícias, desculpa. Estás a espreitar o que ainda aí vem, pá. Estragas a surpresa toda. Ora, alguém viu o trailer do Skyfall? O novo trailer? Ah, eu vi. O 007. Gostas, sim, do Silva? Do Javier Bardem? Gosto do Silva. Tem pena que ele não se chame Cavaco, mas gosto do Silva. Por acaso, olha, o Javier Bardem aparece, pelo menos pela maneira como aparece no trailer, parece que vai... tem possibilidade em vir a tornar-se um vilão icónico do James Bond. Concordo. Que é uma coisa que, por exemplo, com o Mads Mikkelsen, que apesar de ser muito, muito apreciado aqui no grupo de cinema, não aconteceu. Nem com esse, nem com o Al-Mahrik, que, coitadito... Pois, exatamente. Foi uma tragédia esse. Sim. Brive! E com o machado. Isso foi muito mal. Ao menos o outro ainda punha um tipo numa cadeira e... puxava-o genitalmente. Isso foi das cenas mais... Tu não viste? Foi qual? O primeiro? Casino Royale, sim. Exato, exatamente. Sim. Cenas mais assustadoras, 007, para... Eu fiz aquilo que faço sempre, que eu fecho os olhos. A memória desses... Aliás, para mim, tenho a dizer... Fechas os olhos num filme para maiores de 12. A introduzir... Eu, o Dark Knight, eu fiz mesmo falta que houvesse um intervalo, porque eu estava a começar a sentir-me um bocado mal disposta com toda aquela violência. E provavelmente se não entra. Portanto, imaginei-me a ver uma cena dessas. Com toda aquela violência, o segundo Dark Knight... com o Joker era muito mais violento do que este. Contesto isso, mas já lá vamos. Também fiquei incomodada, não te preocupes. Ok, adiante. Ora, estamos a falar de James Franco. O James Franco vai entrar num filme escrito pelo Sylvester Stallone. Em que vai lutar contra o Jason Statham. E o James Franco vai fazer de narcotraficante. Ah, que bom. Portanto, ele faz mesmo tudo por um hot dog. Pá, eu sinceramente te disse que o James Franco tinha... O James Franco, quando quer fazer a papéis de vilão, ele tem imensa piada. E se vai ser realizado pelo Stallone, e o Stallone, apesar de tudo, ele é um realizador muito cheesy. Portanto, epá, sim senhor, sem dúvida, eu quero ver isso. Aposta, será que o James Franco a fazer o papel de narcotraficante vai ter pronúncia espanhola? Eu acho que sim. Não necessariamente. Ele já fez no Green Hornet, para aí em 2 minutos de filme, algo do género. Sim, mas ele, mas ele não tinha pronúncia espanhola. Não. Não, ele estava a falar normalmente. Nem sei não, mas cá para mim vai ser, vai ter pronúncia espanhola e uns tiques muito, não sei, tipo Guido, italiano. Bem, para surpresa de ninguém, vem um segundo Prometheus. Não antes de 2015, em princípio, porque Ridley Scott quer tratar da... por um instante. É um alívio que não dura muito. Três. Não antes de 2015, porque o Ridley Scott quer fazer a prequela do Blade Runner, prequela, sequela, whatever. Tragédia. O Wind Wolf está de fora, diz que não tem horário compatível para isso. Oh, que pena. Mas, só um comentário, mas agora tudo o que se faz em filmes é prequelas, sequelas e trilogias e tudo assim. Mas já ninguém. Não há ideias assim do zero. Sabes que existe o Paul T. Anderson que se recusa a fazer sequelas e. Pronto. Não sei quem é, mas. Bravo. O tipo do There Will Be Blood e do Boogie Night. Ah, pronto, okay. Isso já é outra, já é outra matéria. Já é outro nível de gente. Ora, o Thor 2 já tem um vilão. Christopher Eccleston, o tipo que fez de Doctor Who, e também uma personagem qualquer do primeiro G.I. Joe, que já não lembro qual era. Ah, vai fazer de vilão, vai fazer de Malekith the Accursed, um dos elfos, e pelo menos temos um bom ator, independentemente da qualidade do argumento. O Christopher Eccleston foi um dos tipos que fez de Doctor Who, não foi? Sim, é o Doctor Who Craig. Ok, então já sei quem é que foi. Foi aquele tipo que lixou o The Others, sim. Ele entra também no Heroes. Sim, o The Others foi um thriller... Eu sei qual é esse filme. Sim, sim. Basicamente a entrada dele e a saída dele do filme não introduz nada em relação ao filme, portanto... É pura e simplesmente tão desnecessário. Mas ele faz de quê? Faz de marido que vive na guerra. Ah, pois, realmente, já não me lembro muito bem dessa personagem. Estás a ver? É assim tão desnecessário. Lembro-me muito, muito, muito vagamente. Para terminar as notícias, já temos alguém para ir para os Oscars para o próximo ano, para apresentar, Jimmy Fallon. Quem estão é? A pensar no Jimmy Fallon. Não o tipo do Late Night do Jimmy Fallon. Ah, pois, não sei. Há fãs de Jimmy Fallon nesta sala? Não propriamente, quer dizer, os programas deles não passam cá, não é? Ou de Saturday Night Live, quando ele estava dentro? Ah, ninguém? Não. Espero que a opinião lá fora seja melhor que esta. Para bem de Jimmy Fallon. Olha, antes de acabarmos a secção de notícias, só queria fazer um comentário. Estamos aqui num momento muito importante, porque hoje temos uma formação paritária. 2 meninos e 2 meninas. Yupi. E é muito bonito, gosto muito. Pronto, é isso, é só para dizer. E eu sou pela paridade, em todos os momentos, sempre. Eu só me esqueci do Bibo, de eu resto. Também sou... Eu vou ser sincero. Eu sou pela paridade e sou até pela paridade desde que haja menos homens que mulheres. Pronto, também pode ser. É uma reviravolta. Adeus, patriarcado. Então vamos já falar do Cavaleiro das Trevas. Ah, é? Não há assim um interlúdio musical? Não é preciso. Não vamos precisar do tempo. Okay. O tempo dá-nos jeito. Vamos precisar do tempo, sim. Está certo. Então, Adriana, começamos já. Diz-me lá a tua opinião deste filme numa palavra. Epá, numa palavra. Em pouco tempo, é uma palavra, mas muito curto. Mas como foi? Não, muito curto. É assim, achei o filme um bocado fascinante para final, né? Como coroar de uma trilogia. Não sei, não achei assim tão épico. Gostei mais do anterior. E acho que está cheinho de marcas de mentalidade política americana. Além de ser um bocado sexista. Tá, eu concordo contigo na cena da política desnecessária. Acho o filme demasiado espalhafatoso. O que funcionou no anterior aqui é demasiado espalhafatoso. E tem demasiados buracos na história, mas já vamos a seguir, Silvia. Ah, falta-me só dizer uma frase. Espera aí, só quis dizer uma frase. Força. Que explica porque é que eu acho que foi mal. É que, só uma coisa é que... Acho que lhe faltou uma personagem, um vilão com personalidade. Uhum. Pronto, no fundo é isto. Eu concordo contigo. Mas acima de tudo foi longo e chato, é a minha opinião. Não só o filme é excessivamente longo para uma história tão pequena, como este é, sem dúvida, o pior guião e o pior trabalho de realização que o Nolan alguma vez fez. Ele cometeu um erro gigante ao assumir que não conseguiria superar o Dark Knight, optando por alargar a tela para conseguir um épico do género Doutor Jivago, em vez de tentar explorar ideias. Ai, a palavra certa foi Doutor. Mesmo bom falares Doutor Jivago. Sim. Eu também vou voltar a essa comparação por outros motivos. Em vez de tentar explorar ideias novas, o resultado é surpreendentemente médio, o que não é mau para os parâmetros habituais do Nolan, para os parâmetros habituais normais, mas que é frustrante para um entertainer como a fasquia, da qualidade que eu do sim. Nolan. Pronto. Que ele é praticamente... Eu, se tivesse de dizer, a comparação que eu faria é que o Nolan é o James Cameron do futuro. Olha, concordo plenamente nessa comparação. Tá, que parece estar a caminhar para lá. Está. Sim. Já estamos a ver aqui uma solução. Eu já vi isso, mas depois deste filme, eu lembrou-me muito mais o Michael Bay do que o James Cameron. Não. Talvez na ação diferente. E tudo. Totalmente. Embora o James Cameron tenha mais coisas para lá dentro do que o para isso Michael o Michael Bay teria de ter feito filmes bons. Claro, mas estou a dizer, daqui para a frente, se eu continuasse a fazer uma coisa assim, era o que eu O Cameron fez o Terminator 1 e o Terminator 2. E o Aliens. E o Titanic. Sim. Pronto, estás contente. Mas eu estava a tentar fazer mais ou menos um mínimo de comparação do Batman com o Terminator. Ok. É um bocadinho forçado porque o James Cameron só fez os dois e o desgraçado Nolan fez três, mas pronto, é o que se pode. Pessoal, daqui para a frente vamos começar a entrar no campo dos spoilers, portanto, quem ainda não viu o filme, ouça o podcast depois. Tchau. Até já. Ora, por onde é que nós devemos começar nisto? Começamos pelas nossas expectativas antes do... Exatamente. Uhum. Portanto, nós fizemos um exercício, não foi? Que antes de ver o filme, uns escreveram, eu e a Silvia gravámos as nossas opiniões e, portanto, quisemos saber o que é que nós vamos achar que vai ser este filme. Isto e vamos agora partilhar com vocês. Imediatamente foi... antes de entrarmos para a sala de cinema. Exatamente, a nossa gravação segue-se agora. Bom, é assim, teste. Eu penso que isto está a funcionar. Se não estiver a funcionar, estamos a falar para o boneco. A partir do princípio que está a funcionar, estamos aqui à porta, na sala de cinema, para ver o próximo Batman, o último Batman. Vai ser o último, é uma trilogia, não é? Acho que sim, eu acho que é mesmo o último. Espera, isto é aquele em que o Batman morre? Não sabemos se morre ou não. Ok, primeira aposta, será que o Batman morre? Eu aposto que sim. Eu também vou apostar que sim. Ok, pronto, primeira, como é que se diz? Tentativa de adivinha de Silvia e da Adriana, equipa maravilha, um bocadinho a leste... Silvia, tu és uma fã da saga Batman? É assim, eu não sou uma fã incondicional, mas eu apreciei bastante o filme anterior, o Dark Knight, e estou com boa expectativa para ver este. Pronto, daqui mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho que confessar que entre o conjunto dos vários filmes de super-heróis, o Batman é o único que eu ainda consigo suportar. Não ponho a ver o Homem-Aranha, não ponho a ver o Super-Homem, mas eu até gosto deste Batman e achei piada ao último. Agora a minha dúvida é, e já dou a palavra à minha querida Silvia, para fazer o teu comentário, será que neste Batman vai vir alguma personagem forte como o último Joker? Não sei, pois é isso que é o meu maior receio, porque o que eu gostei mais no último Batman foi precisamente a personagem do Joker, que já não vai ser repetida, não é? Aliás, o Heath Ledger, pronto, já foi à vida. Portanto, não sei o que é que eles terão preparados para nós em termos de grande vilão deste novo Batman, até porque tentei não ver trailers, tentei não ler críticas, para isto ser uma completa surpresa para mim. Pronto. Exatamente. Isto foi a tática que eu e a Silvia apontámos, foi vir aqui com expectativas a zero, porque nós não sabemos nada, não vimos trailers, não vimos entrevistas, não vimos coisa nenhuma, estamos a zeros. Eu também tenho mais uma aposta, que é, eu também acho que não vai haver nenhuma grande personagem principal, uma grande personagem forte como no último filme. Tu, o que é que achas? Eu também acho que não, pronto, há o Batman, não é, que tem aquela voz sexy, baixa, pronto, e só por isso deve... Talvez. O que é que achas do nosso ator a fazer de Batman? O Christian Bale, é isso, não é, que ele se chama? Yeah. Eu confesso que não simpatizo particularmente com este ator, já foi uma coisa que já partilhei com os nossos ouvintes no Director's Cut, portanto, acho toda a gente... Bom, temos ouvintes assíduos, saberão que eu não gosto muito deste ator, e não me parece que seja o Batman mais carismático que já houve. Pronto, não é assim muito carismático. Fica mais carismático quando está vestido, porque eu não consigo ver a cara dele. Pronto. Tu o que é que achas deste rapaz como como Batman. Eu não consigo muito bem dissociar do primeiro filme que eu vi dele, que foi o American Psycho, em que ele fazia de Patrick Bateman. E tipo, eu acho que ele para mim terá sempre ar de assassino em série. Bom, no fundo, enquanto Batman é quase isso. Mas faz conta que é no lado dos bons. Ok, pronto, expectativas. Achas que te vais divertir? Ou achas que o filme vai ser um bocadinho secante? Eu vou ser sincera, eu acho que vou ser um bocadinho triste, porque eu gosto muito dos filmes antigos, acho que não têm tantos efeitos especiais. E concentra-se mais no próprio argumento. Acho que hoje em dia muitos filmes, eu também já disse isto nos programas, pecam muito por um excesso de efeitos especiais. E eu temo que este filme, ainda por cima, sem uma personagem magnética como era o Joker do Heath Ledger, eu temo que venha a concentrar-se muito em efeitos e grandes explosões e coisas a desfazerem-se, e acho que vou sair um bocado desiludida. Esta é a minha opinião. E tu, Silvia? Eu não tenho grande expectativa em termos de história, portanto... Pois, mais uma vez, eu acho que o argumento, exatamente, concordo contigo, eu acho que os argumentos é uma coisa que tem dado a falhar. Não tendo expectativas, dificilmente poderei ficar desiludida, não sei. Exatamente, lowered expectations, pronto, a partir daqui só pode ser a subir, não é? Nem mais. Bom, nós vamos então, acho que vamos entrar agora à sala de cinema, será que já vamos atrasadas? Não, só começou há 3 minutos. Cuidado. Vamos agora assistir a uma boa dose de felicidade, depois vamos ver o filme e no final vamos partilhar então as nossas opiniões com vocês. Exatamente. Até já, então. Até já. Foram estas as... Eu tenho já agora de fazer um pequeno acrescento àquilo que a Adriana disse no programa passado. Primeiro porque ela disse uma coisa que é um bocado... com a qual eu não concordo. Disse duas coisas com a qual eu não concordo acerca do Shining. Primeiro é que o que vale no Shining é o guião. Não. O Shining, em termos de guião, é das piores adaptações que existem em alguma vez. O que salva o Shining de ser uma miséria é precisamente o facto do Kubrick ser um excelente realizador. E quando ele escreveu o guião, ele já estava a pensar quando... o que é que ele iria fazer quando fez o filme. Qualquer outro realizador que se pegasse naquele guião e que não tivesse tanto talento como o Kubrick, aquele filme teria saído uma miséria de chatice. Segundo lugar... Let's agree to disagree. O que acontece com essa coisa de dizer que é um filme que é feito com poucos meios... Só para ter a noção, aquele filme foi feito com 19 milhões de dólares, o que para nós hoje em dia é coitadinho. Mas tendo em conta que o maior blockbuster daquela altura, foi feito no mesmo ano, foi o quinto Star Wars, foi feito com 30 milhões de dólares. E a maior parte dos filmes eram feitos não com 19 milhões de dólares, não com 10 milhões de dólares, mas com 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. O que significa que o Shining, naquela altura, já foi uma hiper-mega produção. Para nós, já não nos parece uma grande produção, mas para a altura, aquilo foi gastar dinheiro a rodos. E sobretudo porque o Stanley Kubrick normalmente garantia um bom produto. E é isto que eu tenho a dizer e pronto. Pois, mas é assim, isso pode ser verdade, não sabia esses números, mas eu quando falo de poucos meios, estou a falar em termos de espalhafato visual. Pronto. Estás a dizer que o Kubrick não tem espalhafato visual? Opa, não, mas no The Shining, a comparar com o que vai ser feito hoje em dia, provavelmente se fizerem esta reavaliação. Pronto, mas eu gosto. Está bem, okay, mas em termos de espalhafato visual, faz. Espalhafato visual, estás a falar. Eu acho que nós devíamos era voltar a falar do Dark Knight. Esta não é a conversa que este programa merece. Mas é a conversa que o programa merece. Não. É a conversa está que ao contrário, está ao contrário. É a conversa que, que este programa tem. Ora bem, portanto, passando às nossas críticas, teorias. Às teorias da conspiração, eu vou ler a do Tiago, que é 1. Não me lixem. O Joseph Gordon-Levitt está ali para ser o substituto do Wayne. O tipo tem mais tempo nas estrelas do que o Batman. Acho que a sério? Tem. Ele num dos trailers só aparecia por meio segundo. O quê? Ele está a falar com o miúdo, não? Acho que ele vai voltar, já, acho que sim. Depois vê-se o gajo a esconder-se e não sei o quê. Pá, não se cria uma personagem assim. Esse é o personagem internacional, no trailer internacional. Não se cria uma personagem assim. Senão, eu não acreditava no Christopher Nolan para encher chouriços. Agora acredito, mas não acreditava antes disso. 2. Body Count. Batman morre. Bane morre. Alfred morre. E pá, és sádico. A matar assim o velhinho. Tu achas-me precisa de um propósito. Quando o Bruce Wayne acaba, não vejo o propósito dele. O miúdo do primeiro filme, que agora faz de Jeffrey Baratheon em Game of Thrones, devia aparecer só para morrer. Qualquer fã de Game of Thrones conhece a personagem, sabe do que é que eu estou a falar. Sim. Que é o miúdo que precisa de ir abaixo. Se a Cotillard é de fato a Talia al Ghul, então deve sobreviver, porque nas BDs é a baby mama do Batman. Já, ela acabou por ter o filho dele. 4. Há uma mençãozita do Joker. 5. A cena do Bane a partir as costas ao Batman tem de estar lá. 6. Se os rumores do Liam Neeson aparecer são verdadeiros, então esta é a tanga da Liga das Sombras, né, que quer destruir Gotham de novo. E é isto. E agora as do António. Que diz, quero ser curto e conciso, não quero estragar muito o filme, eu não acho que este filme vá ser um show thriller como o Dark Knight, mas espero que seja superior a Batman Begins, senão terei uma desilusão. Bom, número 1. O John Wick, apesar de não ser tratado por tal, será pelo fim do filme Robin. Epá, essa a forma como eu chego ao Robin é de partir o coração. Devia usar o teu nome completo, Robin. Sério? 2. O Bruce Wayne morre a proteger Gotham, ou às mãos do Bane, ou depois de matar o Bane, finalmente cruzando vibradamente e sem dúvidas a linha que ele traçou para si próprio. Não aconteceu, também suspeitava isso. A morte do Bane é uma tristeza, é um anticlímax total. Concordo plenamente. Bem, mas acho que há muitos anticlímax no final. Acho que a forma como é revelada quem é que é o verdadeiro vilão ali, o grande... Sim. Já vamos aí se temos 3 mil coisas por falar sobre essa parte. 3. A Catwoman começará como inimiga, mas depois tornar-se a aliada do Bruce Wayne, apesar de não se envolver com ele para além de um forte casual. A Miranda Tate é tal e algo e fará o caminho inverso. Não sei como é que ela será integrada na história, mas ou não, a Nino encontra uma maneira de a meter ou será desnecessária. Ou qualquer coisa entre as duas. 4. O Bane apresentar-se-á a Gotham no jogo de futebol americano. De alguma maneira, a seguir, ele deixará o Gordon inválido enquanto inutilizar a polícia de Gotham e matar o presidente da Câmara. A Catwoman ajudará na tomada da Bastilha. Bastilha. A cena da tomada de Bastilha. Toda esta comparação cai toda, pá. Eu sei que eu queria fazer isso, mas isto cai tudo, pá. 5. Como é evidente, as pessoas estão descontentes com 1%. Haverá protestos e a Catwoman... Como é que é? Isto é fará? Fará, sim. Anonimamente parte deles. Os protestantes, juntamente com os que foram presos sobre a bandeira do mártir dente, irão tomar a bolsa, fazendo-os valorizar imenso, deixando muitos ricos, incluindo o Bruce Wayne, na bancarrota. 6. O Alfred mite-se depois de Bruce Wayne escapar das mãos do Bane por um triz. 7. Com o exército e a polícia de um lado e os manifestantes e o Bane do outro, Gotham entrará em estado marcial. Apenas com a ajuda do Gordon, que apesar de acamado continua lúcido, e do Blake, que é fiel ao Gordon, o Batman terá de evitar ser apanhado por ambos os lados. Tudo isto me parece evidente. Esta nota foi acrescentada depois de ter visto o filme. Sim, tudo isto me parece evidente. Foi aqui, eu escrevi aquilo porque aquilo era como estava a cheirar através do trailer. Yeah, isso muita coisa surgia. Mesmo assim, e foi uma desilusão muito grande. E esse último ponto foi... o facto de ele não ter seguido este último ponto foi cá uma desilusão. Mas pronto. Ora, começamos por onde? Começamos, se me permitem, por atores. Eu acho que Christian Bale está bem. Sim, ele está bem. Anna Tawai, para mim, é a surpresa do filme. Acho que a Selina Kyle dela é espetacular. Sim, está bem, ok. Mas eu não gosto dela, mas... sou eu. Não gostas da Selina... Não gosto da Anna Hathaway. Ok. Mas é só uma opinião pessoal. Sim. Mas porquê que não gostas da Anna Hathaway? É porque ela fez a Anna... Ela é encantada e tretas desse género. Sim, basicamente por isso, porque está associada a esse tipo de filmes. Tu tens noção, gostas de Kurt Russell? Não desgosto. Tens a noção que o Kurt Russell é a Anne Hathaway e o Zac Efron dos anos 70, não tens? Não tenho. Mas porque é verdade. Que diz isso? Ele começou a carreira toda a fazer durante 10 anos, era só filmes Disney feitos com... tipo Disney Channel e coisa assim parecida, e foi aí que o Kurt Russell começou. Bom, olha, em relação aos atores, É assim, eu não sou a maior fã do... O problema que tens com Anne Hathaway, eu tenho com o Bale, não acho assim particularmente ator, não mais carismático. Pá, acho o máximo que para o Batman ter carisma tenha que lhe alterar a voz cada vez que ele é o Batman. Pá, desculpem, mas... Eu tenho um problema em relação a isso. Porque é que quando a Catwoman desaparece uma vez, o Batman fala com a voz de Batman quando não está ninguém. So that's what it feels like. Tipo, não está ninguém em Batman, podes falar à vontade. Tipo, já pensaste que mas não se é um calhar problema, é não é o fato. Se calhar eu acho é a que máscara isso. Que faz assim. Eu acho que é isso, eu acho que é um transformador de voz que a máscara tem. Epá, é que tiveram que fazer porque a vozinha do Bale realmente não dava carisma nenhum vestido de preto, então tiveram que arranjar esse estratagema para isso ele. Isso faz sentido. Pois faz, mas pronto, só prova que ele não é... Na voz do Bale é mais qualquer coisa, pronto. Isso faz sentido. Exato. É assim, eu também gostei de ver a Anne Hathaway, acho que ela conseguiu, de certa forma, ir para além um bocadinho do clichê, sei lá, como Catwoman. Acho que é um bocado diferente daquilo que a Halle Berry fez quando fez também Catwoman. Não vamos falar disso, não vamos falar disso, não vamos falar disso. Já passou. Não. Continua. E pronto, eu gosto sempre de ver a Marion Cotillard. Acho que ela é uma pessoa. Acho que a Marion Cotillard é uma menina cheia de classe. Não, também gostei muito de a ver. Em geral, gostei. Achei que a personagem, o vilão, opá, não tinha nada. Desculpa, era muito xoxo. É assim, o vilão é xoxo, mas eu tenho de dar um valor ao Tom Hardy. O tipo tem mais protagonismo nos dois olhos, que foi o que se viu no que alguns atores têm na cara toda. Pronto, é verdade, mas ainda assim. Mas aí não culpo tanto o ator, culpo mesmo, pronto, o argumento, a criação das personagens. Ele é um gorila. É um gorila. É assim, você, é uma personagem muito. Pronto, pode ser uma personagem. Mas espera aí, estás a dizer no filme ou no livro? No filme. Pronto, é isso. É uma coisa que vocês têm de perceber. Eu não sei, eu sei zero da banda desenhada que está por trás. Portanto, a minha crítica ao filme muitas vezes pode ser crítica à banda desenhada. Whatever. Para mim está tudo no mesmo saco. Sim. Mas acho que é uma personagem, e sobretudo, para um terceiro filme que fecha. Epá, eu queria outra vez uma espécie de Joker, não é? Não, eu não queria uma espécie de Joker. Aliás, porque foi isso que foi posto na mesa quando se falou no Riddler. E se ele tivesse, quando se falou no Riddler, como o mal do terceiro filme, eu acho que seria outra vez estar a bater na mesma coisa. E se existe coisa que eu odeio, é realizadores repetirem-se. Normalmente quando eles se começam a repetir é porque, pronto, já não está a dar mais. Mas eu não acho que seja uma repetição, é pura e simplesmente um mecanismo a nível de argumento, é teres uma personagem do outro lado que é uma personagem forte. Porque a verdade é que é assim, a personagem da Marion Cotillard, eu não decorei o nome de ninguém, a personagem da Marion Cotillard, só no final é que tu descobres quem é que ela é, fosse isso descoberto antes. Aliás, tu descobres no final quem ela é, mas na cena em que o Wayne dorme com ela, há algum momento em que dá para perceber quem é que ela é. Quem viu a saga e se vê o Batman Begins e viu como é que a Liga das Sombras se marca, ali não há surpresa nenhuma. Eu acho que o filme aí estraga completamente a próxima. Ah, pois, é aquela coisinha nas costas que ela tem. Mas eu não percebi o que é que isso era. Fiquei pois, para sempre eu também pronto, ok. Epá, isso é como a pistola de Chekhov. Quando tu sabes que ela está ali por algum motivo, é que destrói tudo. É como a cena do Alfred estar a dizer que eu tenho um sonho de chegar a um café e ver ali. Ah, sim, isso era um bocado previsível. Já sabes que o filme acaba ali. Claro, pronto. E estraga tudo. Pronto. Mas independentemente disso, queria dizer que, bah, se calhar se tivessem construído mais a personagem dela, seria um contraponto ao Batman mais forte. Ali não, temos uma personagem forte que é o Batman, ok, está certo, ele dá um nome ao filme, mas depois tudo o que está à volta é uma série de personagens assim, dispersas e diluídas, que não têm força suficiente. E tenho pena disso. Mas tens a noção que a Talia al Ghul, que é a personagem da Matthew, a Marion Cotillard... Não, só dizer na banda desenhada, tenho zero consciência disso. A Talia al Ghul é a repetição do Ra's. Por completo, é a repetição de Liam Neeson com do primeiro filme. Em hormonas, mas quando sim. Tem um par de mamas espetaculares, mas isso é outra coisa. O que este. Porque a Talia al Ghul, a maneira como ela aparece para ajudar o Bruce, a relação começa a estabelecer-se. No caso do Liam Neeson, era a relação pai e filho. No caso de Marion Cotillard, era como. Como possível substituta da Rachel que morreu no segundo filme, quando ela revela que ela é uma algul no final do filme, que quer destruir Gotham, o plano de rebentar com a cidade e ainda por cima a maneira como ela morre é o mesmo filme. A relação dela com o Bane, quer dizer, não totalmente, mas o facto do Bane, que foi o vilão principal durante a maior parte do filme, e de repente passa a secundária de um momento para o outro, é iluminado mesma... como tal. É uma vergonha para mim a forma como ele é iluminado. É tudo outra vez o mesmo. É tudo outra vez o primeiro filme. Ah, a forma, já percebi o que estava a dizer, a forma, sim, eu também, eu achei essa parte toda, mas lá está, isso, nos comentários que eu fiz com a Silvia no final, e que agora acabamos por não utilizar no programa, eu comentava isso, para mim isso é um exemplo das personagens mal construídas, porque a personagem do Bane parece bipolar, é sempre um gorila bronco e não sei o quê, epá, e de repente ela começa a contar a história dele, ele transforma-se num coraçãozinho mole, afinal é uma pessoa boazinha e põe-se a chorar, e assim ela vai-se embora, e de repente ele imediatamente volta a transformar-se num gorila branco e morre. Lembrou-se. É uma personagem tão unidimensional, bipolarmente unidimensional, não tem densidade nenhuma. Não, é que não é bidimensional, por isso já tinha que ter densidade no meio. Ou ele é uma coisa ou é outra, mas quando é sempre só aquilo. Não é a única altura em que eles são bipolares, descansa. Já vamos falar nisso. Em relação a essa coisa, eu acho que o Tom Hardy fez um bom trabalho, e aliás ele tem piada como o Bane. Não sei quantos mais, por exemplo, na luta em que ele está, na primeira luta que ele tem com o Batman, ele tem essa piada com a coisa. Pensas que eu tenho medo do escuro? Eu nasci no escuro, toma! Epá, e que a determinado ponto as falas dele começam a ficar bem da corny, pá. Eu achei um bocado isso, achei um bocado de corny os comentários dele, achei o mesmo gorila branco, não cativou nada com o personagem. Mas acho que o que funcionou nessa cena foi o facto de não haver música, porque desta vez a banda sonora do Hans Zimmer foi um bocado desinspirada e o gajo puxou um bocado daquilo, e acho que a cena funcionou ao contrário da segunda vez em que... Agora estamos a falar dessa cena, eu queria só deixar aqui a minha colherada, porque já sei que depois que não vou ter tempo para fazer este comentário, eu tenho que o fazer. Que é a representação das mulheres. Eu queria só comentar rapidamente que neste filme, e pronto, este filme, ou na própria saga do Batman, whatever, quando é de ser um filme para falar dos dois, a forma como as mulheres são representadas é extremamente conservadora. Ok, é verdade, são mulheres ativas e badass e tudo isso, mas... Primeiro, vá lá, ainda não estou na cozinha. Não, é assim, pronto, em comparação com a Rachel... Ao princípio está. Não, é assim, a Rachel... É verdade, ao princípio está. Mas a Rachel, coitadinha, assim, então estava num nível ainda mais atrasado, não é? Essa estava sempre a precisar de ser salva e era uma xoxa. Pronto, esta já não é uma xoxa, esta já tem personalidade. Mas servem-se a sexualidade. O poder delas é a sexualidade e a capacidade de enganar os homens. E reparem-se que no fundo a origem de todo este mal... Onde é que as coisas começam? Quando a Catwoman trai o Batman e ele depois não consegue, não foge, quer dizer, é quase como se ela fosse responsável por tudo aquilo que acontece. E mesmo no final, né? No final, quem é que é a vilã? É aquela tipa que andou a enganar o Batman. E como é que ela conseguiu aproximar-se do Batman? Pela sexualidade. O papel destas mulheres é sempre sexualidade e engano. Vamos lá, é um bocadinho aquilo que a nossa herança cristã nos comenta. E em termos de representação, acho o máximo que a super-heroína ande de saltos altos. Quer dizer, desculpem, mas isto, mais uma vez, as mulheres, as super-heroínas têm sempre que ser objetificadas. Mas ela tem uma cena espetacular com essa coisa dos saltos. Pode ter ali uma piada que ela faz em relação a isso, mas ainda assim nota-se que ela faz isso para ser um objeto. E um exemplo específico disto é aquela motorizada com rodas gigantes que o Batman tem, que o Batman sempre que usa aquilo está com um posto e com uma capa, e nós vemos de cima, não queremos bem trás, vemos de cima ou de frente ou de lado, e ela não tem capa nenhuma, vê-se ali as nádegas bem desenhadas, ela empina o cu e ela é sempre focada atrás, às vezes frente, mas a maioria das vezes traz ali com o cu bem focado para a câmara. Eu não tenho qualquer problema com isto. Pois, tu não tens qualquer problema com isto, mas acho que mais uma vez é a representação das mulheres. Tu querias era ver o cozinho do Christian Bale, não era? Não, eu queria ver, mas queria uma representação igualitária, não é? Uhum. Não há uma... É como na capa dos Avengers, não é? Parece a Scarlett Johansson toda ondulante e de lado, e os outros todos com ar normal e de heróis. Pronto. Mas era que fizeram outra versão dessa e... Sim, já sei. O Hulk também ficava muito bem. Ficou um sensualão de costas. Mas por fora da moto do Batman, só tenho que dizer que era capaz de ver pelo menos 10 minutos do filme só da moto andar de lado. Que aquela parte que as rodas fazem... Quando é que eu estava a correr? Eu era capaz de ver mais daquilo. Mas vamos lá falar de coisas sérias e vamos à crítica social. Isto é uma social coisa séria. E... Eu também acho que estou para lá. Eu estava a falar na moto. Ah, acho que é uma questão séria. Bom. O meu coração até assorou. Gostei, Silvia. O que eu tenho a dizer, a cena do contexto social e político do filme. Peraí, calma. Acerca das mulheres, o que eu acho que este filme apeca imenso é precisamente pela falta de química que existe entre o desgraçado do Christian Bale e as duas mulheres, pá. E pá, sinceramente. Por acaso, a cena do beijo, logo o primeiro... Qualquer um dos dois. Sim. Qualquer uma dessas duas cenas é tipo, pá, surge ali, porque sim. Não, eu não vejo química a criar-se entre nenhum. Não existe. E quer dizer, não sei quantos mais. a introdução da Talia al Ghul, que é basicamente a grande traição do filme, e não sei quantos mais, é esta a rapariga que está por trás de todo o master plan do Bane e não sei quantos mais. Eu quero lá saber. O Bane foi-me vendido durante todo o tempo como a vilã principal do filme. Exatamente. E agora ele vai lutar contra uma rapariga que eu não conheço de lado nenhum. Exatamente, é isto. E mas com isto... a qual ele teve um one night stand. Concordo. Isso, mas isso leva a uma parte que eu estava a defender antes. Eu acho que há uma construção de todo aquele clímax final. Não, é uma construção de personagens. Acho que é não? Mais... Exato, é mais... as coisas não são bem... Não há uma... Não é uma feita de forma gradual. É tipo... E é que as duas personagens, as duas estão fracas a são um nível. Exato. Ela não está definida como vilã para ter motivação suficiente para fazer aquilo que faz. E eu não tenho motivação pessoal suficiente para aquilo que está a fazer. Eu é um terrorista vagamente definido e exato. Ela é. Não é uma vilã definida. Pois? Sim. Nem uma é pessoa, nem outra é humana. É esquisito. E com isso eu aproveito para fazer a ponte para os. O tema político. Forte, porque, isto força, é assim, força. Porque isto é assim. O que eu penso, vocês devem ter ouvido falar, vocês devem se lembrar daquilo que eu disse acerca do que é que eu pensava que iria ser o Batman. Porque isto é assim. No primeiro Batman, nós temos assim, tipo, a Liga das Sombras, que é uma espécie de Al-Qaeda chinesa, propriamente dita. E, basicamente... era uma maneira de explorar o medo do 11 de setembro e não sei quantos mais e etc. Depois vem o Joker, que é radicalmente diferente. Ao contrário do que acontece com a Liga das Sombras, que são fanáticos e que têm como objetivo destruir a sociedade ocidental, o Joker com tem um outro conjunto tipo... de normas e uma certa ordem assim, que depois distingue do Joker. Que... O Joker não tem outro tipo de causa, a não ser, talvez provar que o Hobbes, o filósofo, não o tigre, tinha razão ao dizer que o estado natural do ser humano é o mal. Eu pensei que o terceiro capítulo iria avançar com a ideia, ok, o estado natural do ser humano não é o mal, que é aquilo que, é supostamente provado no Dark Knight. Mas então, se nós lutarmos por uma causa e se nós fôssemos a lutar por uma causa que nós até poderíamos considerar válida, mas depois sucumbirmos ao fanatismo. E isto faz um círculo temático por causa dos fanáticos da Liga das... Religioso, no contexto real, naquele caso, no contexto de ideologias. Sim, Liga das Sombras, basicamente. O Bane, com todos os seus discursos anticapitalistas, e a Catwoman, que sem dúvida tem uma linha mais poderosa do filme, que é aquela do... you and your friends better batter down the hatches because when it comes... you're all gonna wonder how you thought that you could live so large and leave so little for the rest of us. Epá, isso é uma linha de diálogo perfeita. A maneira como a Anne Hathaway o diz, epá, é fantástica. Basicamente esses dois seriam os portadores da mensagem, mas o Bane, enquanto o Bane descambaria no populismo e tentaria destruir Gotham com a ajuda dos cidadãos, e avisaria a destruição completa da coisa. Seria uma espécie de um Robespierre, propriamente dito. Ticava por si, mas pronto. A Catwoman não iria por aí e acabaria por ajudar o Batman a acabar com o Bane, e o que daí seguiria seria para os cidadãos de Gotham decidirem. Não sei se eu me estou a fazer entender. O Batman, seria a morte do Batman. Partido do segundo. Não. Porque a partir do o segundo, ele tem confiança que os cidadãos de Gotham escolham... Acho que era aquilo que está certo. Coisa. Mas agora, a partir do momento em que o Batman morre, ele não só provou que ele estava bem, eles têm de aprender que o Harvey Dent, foi uma pessoa que, a certa altura, descambou. E, por isso, simplesmente, eles vão ter forçados a decidir se preferem um sistema ou se preferem o outro. Esse é o problema. É que temos um conflito ideológico entre... Temos um conflito ideológico entre o Batman e o Bane. Que é muito bom, que é o que tu estás a referir. E depois, a partir do momento em que o Bane é passado para segundo plano, porque a Talia al Ghul foi revelada, esse conflito ideológico que é despachado com um tiro de mota. Não, mas esse conflito ideológico já vinha torto desde o início. Epá, tá bem. Mas isso foi muito fraco da parte do Nolan. Fazer os 99%, e isto aqui é a parte em que a Adriana, a seguir a isto, vai começar a falar. Não existe possibilidade de mistura entre os 99% e a Al-Qaeda. Por um lado, estes tipos querem a revolução de mentalidade. E era isto que eu estava a dizer, que o plano deles é bipolar. Por um lado, eles querem a revolução das mentalidades, que Gotham seja de novo devolvido aos cidadãos e não sei quantos mais. Mas, por outro lado, querem explodir com aquilo tudo. O que torna o plano deles totalmente nulo. Mas espera, esse não é o plano do Bane. O plano do Bane nunca é devolver Gotham às pessoas. Sim. O plano do Bane é sempre rebentar com tudo. Eles só querem destruir a alma das pessoas. Eles só querem fazer Sim, destruir a alma das pessoas. Ou seja, fazer a revolução da mentalidade. Eu quero destruir a alma de Gotham. Por isso mesmo, é isso que significa destruir a alma de Gotham. É destruir o sistema capitalista. Mas para depois rebentar com aquilo tudo. Eles só querem... Gotham estava completamente corrupta. Então, o Ra's al Ghul tinha razão para... Tinha razão, entre aspas, obviamente. Para querer rebentar com aquilo tudo. Sim, tinha motivação para querer. Gotham estava perdida. Vamos fazer a limpeza. E neste filme Gotham não está perdida. Passaram-se 8 anos. A única não está coisa que tu vês de tragédia perdida. São os órfãos. Estou como o Black Dynamite. No, not the orphans! A única coisa que se passa aqui é isso. E o que o Bane está a fazer é basicamente introduzir outra vez o caos lá para dentro para, de certa forma, justificar essa limpeza que eles querem fazer outra vez. Pois, mas esse... E dar uma esperança às pessoas que não vai servir de nada, obviamente. Pois, não, eu penso, não. Mas eu por acaso eu não vejo a coisa isso, de uma forma não tão... Sentido. Isso não faz sentido. Eu vejo as coisas de uma forma diferente. Acho que vocês, acho que um pouco mais desligada... do conjunto da história, ou seja, não tanto do ponto de vista das motivações das personagens dentro do filme, mas se calhar tentando ver o ponto de vista da indústria ou tentando ver sinais da mentalidade americana no filme. Eu sei o que tu vais dizer. Bom, toda a gente sabe o que é que eu vou dizer, não é? Aparentemente. Então, pronto, não dizes nada. Vamos já falar. E agora aceitam-se apostas. Ela vai dizer a verdadeira verdade, aceita-se. Porque é que aquilo está no filme. Não, é assim, não é isso que eu vou dizer. Mas eu vou ser sincera. Eu acho que nós podemos todos tentar encontrar justificações. Para mim é um bocado como a Inception também. Toda a gente arranja justificações para o que acontece. Pronto. Só que eu francamente, da forma como eu vejo, é assim. Historicamente, os Estados Unidos, desde há muito tempo, ou pelo menos vá, ao longo do século XX, o socialismo e a esquerda têm sido muitas vezes identificados com o comunismo e têm sido, digamos, como uma espécie de inimigo histórico dos Estados Unidos, não é? Temos que ver a Guerra Fria. Epá, eu acho que não é por acaso e faz parte dos valores americanos, não é? Num filme deste, e sobretudo numa altura em que há tantos movimentos sociais, não é? Que o grande inimigo seja colocado com comportamentos que podem... Que há toda uma série de manifestações ali que são semelhantes àquilo que nós vemos nas revoluções comunistas. Portanto, temos um grupo de pessoas que defendem que é quase um não direito à propriedade, não é? Não, tem que ser tudo partilhado, isto é tudo de todos. À força, expropriam os ricos, põem-nos na rua, tornam-se bens de todos, né? Bens comuns, criam julgamentos que são uma farsa, feitos pelo povo, em que tudo o que é rico é condenado só porque é rico. Né? Só que nem isso. Não, mas é isso que acontece. E portanto, houve um momento em que eu estava ali, parecia que estava a ver. Tu falaste no Dr. Jivago, eu também houve momentos ali, quando estava a ver os ricos a serem expropriados, também me pareceu que estava a ver o Dr. Jivago. E não, falaste da Catwoman, que também. Repare-se que todas as pessoas que falam neste direito do povo são vilãs. A determinada parte. A Catwoman, durante grande parte do filme, é uma vilã. No final, redime-se juntando-se ao Batman, mas é nessa parte em que ela de repente começa a rejeitar essa visão. Porque repara-se que há aquela parte no filme em que ela tem uma casa qualquer de ricos, ela pega numa moldura rachada em que há umas fotos, a amiga dela diz qualquer coisa, ela diz: esta casa pertence a alguém. E a amiga responde: ah, agora pertence-nos a todos. E nós ficamos até do lado da Catwoman, pá, realmente, isto é mesmo mau. É assim, concordo que é, estar a roubar as próprias coisas das pessoas, não vou dizer que o que se passou na Rússia foi fantástico. Mas começamos a ver que ela começa a virar-se contra esta noção. Era um arco-íris por todo lado. Não, claro que não era. Rios de chocolate. A questão é, esta questão da propriedade e do tirar aos ricos para dar aos pobres, não é? Não surge num momento inocente, não é? E vemos quais é que são as transformações, porque no fundo os Estados Unidos utilizam este fantasma do comunismo para impedir o que seja o Estado Social, uma questão de partilha, portanto faz parte da história americana. E existe não só este lado político, mas existe um outro fator político que é muito evidente, que é a questão do individualismo e... vamos lá ver, historicamente o Jefferson não era um federalista e portanto ele era muito desconfiado do papel de um governo centralizado, não é? E nós vemos um pouco isto aqui, esse medo das instituições e o papel do indivíduo. O Batman e o Robin, né, são dois justiceiros. E então, nós sempre que vemos ou o mayor, o presidente da Câmara, ou a polícia excetuando algum outro indivíduo que pensa fora da máquina, como aquele homenzinho dos óculos cujo nome eu não sei, essas instituições são patetas, são cobardes, são incompetentes. E vê-se isso, por exemplo, naquela cena final em que eles estão a tentar atravessar a ponte e existe a polícia que destrói a ponte porque está a obedecer ordens e ninguém pode passar. Condenando as pessoas, se o Batman não tivesse feito destruir, aniquilado o poder daquela coisa, havia explosão e ninguém ali se safava porque estavam a obedecer ordens. Porque este poder centralizado é incompetente, não tem coração e é cobarde. E então isto vai motivar que o Robin Storm também é um justiceiro. Mais uma vez, o papel do indivíduo livre contra esse governo opressor, esse governo que no fundo não percebe e não compreende as pessoas. Porque quando por fim se tenta fazer uma rebelião e mudar essa ordem das coisas, pá, é o que acontece. Olha, corre mal, porque isto são, tenham lá atenção, porque depois é o que acontece. São sempre quem é que é a voz do povo. Tornam sempre uma série de oportunistas cujo papel é destruir. Mas só que ainda é pior do que isso, porque quem é que está a fazer a revolução de facto? Não são as pessoas. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Uhum. Toma a voz, quem toma a palavra, são sempre uns falsos profetas. Há sempre algum falso profeta que se deixa levar por isso. Pessoas não se deixam levar por estes movimentos porque são falsos profetas. E só queria deixar um apontamento. No final nós descobrimos que a personagem da Marion Cotillard é vilã. Mas reparem, que pá, tudo levaria a supor que o contraponto, vá, a tensão sexual estaria entre ele e a outra... E a outra personagem feminina, que é a Catwoman. Sim, sim. Mas não, ele vai para uma pessoa que está na sua estirpe social. Ele vai para uma rica. E quando isso vale, e quando a outra se revela uma má, afinal também era fazer parte dos terroristas, é que ele passa... É preciso notar que a Miranda Tate é que se fez ao Batman e não ao contrário. É certo, mas independentemente... Assim, eu não estou aqui a ver a motivação dentro dos personagens. Estou a dizer de quem está de fora e quem escreve o argumento. As mensagens que passam no fundo são essas. Eu acho que há imenso texto... Por trás, é assim, podemos estar a ver a relação deste Batman com os outros Batmans e eu não discordo daquilo que tu dizes, percebes? Mas acho que por trás existe um subtexto que é mais despegado dessa história e que é mais constante naquilo que se vê na mentalidade dos filmes da produção cinematográfica americana. Ora, quem não está presente é o Pedro Figueirinha, mas também nos deixou a sua opinião. Yeah! Temos saudades! Vamos já ouvir o que é que o rapaz tem para dizer. Independentemente do que os troca-tintas nos disserem, a trilogia de Nolan é fechada com chave de ouro, sendo o último capítulo sobre o pior Dark Knight, que é possivelmente, a par do Departed, o filme mais sobrevalorizado dos últimos 10 anos. Mesmo tendo isso em conta, Nolan é um dos poucos realizadores que consegue criar blockbusters para a pipoca minimamente inteligentes, e a mudança de foco da personagem do Homem-Morcego para a cidade que este protege, afinal, da melhor forma, essa fuga à tradicional história de super-heróis. O filme não é perfeito e há alguns aspectos que mereciam maior atenção. O romance entre o Bruce e a Miranda é demasiado apressado, a Catwoman foi subaproveitada e merecia um local mais denso, o final é desnecessariamente conveniente e a referência ao Robin é completamente supérflua. Mas estes são detalhes que não têm um impacto assinalável na qualidade geral do filme. Quanto a picuinhices, posso dizer que há demasiados cameos de atores minimamente conhecidos que acabam de distrair o espectador mais atento. Deixa cá ver, precisamos de alguém para fazer de guarda prisional. Já sei, vamos chamar o guarda prisional do Prison Break. Também vamos precisar de um policial asiático para espelhar a multiculturalidade de Gotham. Então aproveitamos e vamos puxar o policial asiático do Prison Break também. Se calhar conseguimos um desconto. No entanto, há dois casos bastante mais evidentes do que estes. Um deles é logo na primeira cena, onde foi completamente impossível seguir a mesma, sabendo que estava a olhar para o homem que espetou uma faca nas costas do Ned Stark, quando este mais precisava de apoio. O segundo ocorreu já no último terço do filme e diz respeito ao ator Christopher Judge, que passou de protagonista do Stargate para papéis como segurança mercenário número 4. Termino por aqui a minha intervenção, desejando um bom resto de férias à equipa do Director's Cut e aos nossos ouvintes, deixando também um especial abraço muito heterossexual ao António Mendes, que de hoje em diante apelidarei de LeBron James Caucasiano por ter cultivado uma invejável barba quando da sua viagem à Suécia e à Noruega. De volta ao estúdio. E foi o pai. Não, isso é horrível! Queimar o Figueirinha numa pira. Sim! Já se acalmaram? Não. Eu ainda estou começando um bocadinho a fervilhar depois destes comentários. Eu vou virar esta mesa. Como, Figueirinha, como é que podes achar que este filme é uma grande obra? Tenho a dizer, também não me desiludiste, porque eu estava à espera que tu achasses isso. Pronto. E com isto, não me interpretem mal, não há nenhum julgamento negativo de valores, mas daquilo que eu conheço do Figueirinha já estava à espera que ele gostasse. Mas será que ele viu o mesmo filme que nós? Se calhar não. É a minha dúvida. Foi à sala errada. Yeah. E o Darling Companion. Não, foi ver o Cavalo Turim. É pá, isto opiniões são diferentes. Ou o pessoal também não gostou do Dark Knight e depois gosta deste. É. O pessoal gosta de ver coisas diferentes. É verdade. Não. Nós respeitamos a tua opinião, Figueirinha. Mais ou menos. Ora. Não. Fogueira, fogueira, fogueira, fogueira, fogueira. fogueira. Pois o anarquista é o outro. Espera aí, calma. Nós queremos tomar o poder pela força, calma, que é diferente. Não, calma. Fogueirinha para o Figueirinha. Ah! É uma nova campanha, Fogueirinha para o Figueirinha. Gostei, boa. Vês o que acontece quando estás fora? Eu não consigo lutar é contra um três. É uma revolta. Exatamente. Sim. Ora, depois desta revolução em estúdio, alguém tem um reparo final ao filme? Enquanto ainda há um minuto? Não, agora não, que se cala para sempre. Acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Então, António, o que é que nós ficamos de ouvir esta semana? Portanto, nós ficamos a ouvir a Carla Gugino e o Oscar Isaac no Love is the Drug, que aparece no Sucker Punch. Esta música fez parte de um dos momentos mais divertidos da minha viagem à Escandinávia. Portanto, estávamos nas Ilhas Vesterålen, 2 da manhã, sol, toda a gente a dormir na carrinha, menos eu, o sérvio e o italiano que ia a conduzir. Ora, o italiano estava a passar músicas com a ajuda do Spotify do iPhone dele, e eu e o sérvio decidimos começar a pôr as músicas mais embaraçosas que ele lá tinha no Spotify. Quando descobrimos que ele tinha esta soundtrack de Sucker Punch, não quisemos mais nada. Para quem ainda não ouviu a soundtrack do Sucker Punch, varia entre o medíocre, o sublimemente medíocre e o horrível. Esta versão do Love is a Drug é inacreditável. É um acidente de comboio. Quando a pessoa pensa que esta música não pode ficar mais aleatória, bora lá meter um solo de trompete. Do meio do nada, esta música são facepalms seguidos, e se o objetivo era criar uma coisa como esta, parabéns, conseguiram, e eu adoro. Fartámos-nos de rir, tirámos o iPad ao desgraçado do italiano e fartámos-nos de rir na parte de trás da carrinha com aquilo. Ok, estou curiosa. Mas olha que essa banda sonora tem algumas pérolas. A música de Jefferson Airplane está porreira. Ele falou em sublime. Ele falou em sublime também. Algumas são porreiras. É sublimemente medíocre. E existe uma horrível que é aquela do rap com o Queen. É pá, sim. Essa é muito má. Essa não funciona. Simplesmente não funciona. Assim como o sweep de Smiths não está má. Mas o que nós vamos ouvir agora é aquela que tu adoraste. Sim. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Até para a semana. Adeus. Tchau. Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there, as well as some familiar ones, so I'm not gonna yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the scenery, but most of all, enjoy the show. Hit it. True. é a trilogia de Nolan é fechada com a chave de ouro, sendo o último capítulo superior ao Dark Knight, que é possivelmente, a par do Departed, o filme mais sobrevalorizado dos últimos 10 anos.